flor que perfuma meu ser, que alegra meus olhos, que brilha o sorriso meu, que me inspira e me completa. Flor que toma de mim o pólen, que o leva à boca e engole, e com a boca em pólen, beija-me do meu próprio eu. Flor que aprendi a cativar, que na saudade me faz sonhar, que nos dias tristes está lá, inteira, ao menos queria estar. Flor que ao cetim inveja faz, onde palavras perdem o lugar. Na suavidade de tuas pétalas, encanta-me e me faz amar. Flor que conheço de ti toda planta, mas me vigiam e não posso te amar. Por isso me calo, sofro. Flor que a brisa ousa brindar, que o ciúme me toma a caçoar. Mesmo ferido, de certo ofendido, por não ser eu o ar. Sinto teu cheiro, cheiro de flor, cheiro que sinto inteiro. E meu corpo faz o caminho, que por certo sinto sozinho. Eis que chove, abraça-te forte, nem nesse instante perdes a cor. Daqui da vidraça, perdido no desejo, a vejo, linda, só minha. Que me houvessem fones e fios, linhas ou trilhos, que me ouvissem os astros e rompessem a muralha de vidro. Sinto por perdê-la, por acordar e não vê-la. A janela continua fria, o jardim permanece calmo. Não sei se foi você quem desapareceu, que desejou fugir e fugiu, ou se fui eu quem mentiu, que sonhou, mas do sonho se esqueceu.